Nessa prova não tem como interceptar ou afinal o procedimento NSX-Way. Sim, então, vai voltar para o procedimento, lá cima Quebec. Entra. Tem condições de voar na proa 050? Afirmo, 050, lá cima Quebec. Voa na proa 050, reporta estabilizado. 050 vai reportar, ó, Lima Quebec. Olha, bom dia, zona 260, passando 180. Fechado para o 970, com a informação Lima. Zona 260, controle Salvador, aciona identificação. Desça ao nível 050 na chegada Mare, altímetro no 012. 050 no 012, zona 260. TAM 3896, desça para 3 mil pés, altímetro 1012. 3.000, estado 1012, 3896. Após lida direto CRAT, onde intercepta Upper Zulu 14 até Gruff, após Upper Zulu 16 e conforme rota do plano de voo. Acione o transponder 5535 e o controle em 1935, o Gol 1983. Autorizado 360 Guarulhos, decola da 10, com curva direita, saída é a da Elton Edson Leda, voa até Krat, intercepta Upper Zulu 14, Gruff, Upper Zulu 16, depois do Foreign Plan, 1936, 1983. Chame para puxa e acionamento, 983. Portaremos, obrigado. Capitano ILS, Oscar Lima, Quebec, estabilizado. Completa final do procedimento ILS-XUE e chama a torre 118, decimal 612. Ciente, 118, decimal 612, Oscar Quebec. Se até o hotel, no hotel mantém a posição, chame para o cruzamento. Principalmente até o hotel, chama o cruzamento, mantendo a posição. Mantém a posição. Torre Salvador, é o Papatango, Oscar Lima, Quebec, bom dia. Bom dia, prossiga. Está estabilizado, Oscar Lima, Quebec. Estabilizou algum campo? Afirmo, baixou e travou, Oscar Lima, Quebec. Ok, pista 10 livre, pouso autorizado, 120 com 10. Cliente, Oscar Lima, Quebec, livre pouso. É o líder, é o Fábio no 326 da esquadrilha? Não, negativo, no 327. No 327, ok. Livre o táxi, segue o Onça. Táxi até o hotel, na hotel mantém a posição, chame para o cruzamento, aqui, a fumaça. Fumaça, informa de decola da intercessão, foram autorizados, obrigado. Ok, então, na intercessão, chame então a torre, 1186 para ingresso e decolagem, fumaça. Fumaça, obrigado. Para o cruzamento, ó. Do Gol 74, solicita uma decontinal 200. Gol 74, vasta coordenação com o Centro Recife. 315, confins, qual o problema? 117, 117. Ok, altímetro 1012, Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1186, TAM 3602. Juliette Alfa, 1286. Salvador, bom dia, November 909, Tango Tango. Buenos dias, prossiga. Informação, Mike, autorização para São Paulo. Olha. 2605 no Recife. Então, 95 no 3, Recife no 260, alternando no 33, decimal 25. Visual aqui. É, a rota que eu tenho aqui para os 50 é uma rota antiga. O senhor está ciente do Lotan que modifica a rota para Guarulhos nesse horário? Ah, o plano foi feito aí pela internet, aí pelo computador, foi automático. Número 2 tem um tráfego na 17, porém tem um tráfego na aproximação da 10, assim. E o tráfego está aguardando o tráfego pousar. Controle. 4, você recebe o controle, acione a identificação. É isso. 1260, controle. Prossiga 260. O senhor tem condições de fazer uma ponte com um gordo 74, dizendo que Recife autorizou o nível 200 final e para que ele chame Recife na frequência no 260? Positivo, vou chamá-lo. O gordo 74 confia o gol 1260 em ponte para o controle? Pela Upzulu 16, ok? Upzulu 16, ok. Onça 09, observe essa aeronave que pousou liberar na Delta. Após autorizado o cruzamento da pista 1028, na minha escuta, Delta Alfa indo no ponto de espera da 10, torre 1186, Onça 09. Onça 09, segue o Oscar Lima Quebec e a Delta Alfa, mandando a pista, até o ponto de espera. Delta e Alfa, Oscar Lima Quebec. Oscar Lima Quebec, qual o estacionamento? É o pátio 3, Oscar Lima Quebec. E pátio 3, então prossegue o táxi em frente. Autorizado o táxi em frente até o pátio 3, atento ao sinalizador. Sim, até o pátio 3, ó, que é aberto. Rua esquerda, mantendo a perna contra o vento da 10 e aguarde para o cruzamento do campo. Capacete, o tráfico Luiz, curva esquerda, mantendo paralela com a pista 10. Isso, mantenha a perna contra o vento e aguarde para o cruzamento do campo. Negativo, senhor. Dá uma entrada na 4 vento da 10, aguardando suas instruções para cuidar do carro. Tráfico Luiz. Inclusive, de velocidade, senhora? Afirmativo. É que a gente curte para a Duna para aliviar seu tráfego? Está autorizado a Duna da presente, Oxana 63 ou não? Segue como número 2. Afirmativo, 63 ou não? Zero, quatro, se recebe o controle Salvador, acione identificação. Passando o tráfego Luiz, está mantendo a perna 4-0-0-0 e no momento é através da cabeceira 2-8. Gente, mantém ainda o eixo aguardando para o cruzamento do campo, mais um minuto para o cruzamento, o tráfego já está a uma milha por pouso. Gente, vai manter a perna 4-0-0-0, tem mais um minuto para levar a presença da cabeceira 2-8. O Romeu Lima, só mantém a posição aguardando. 4, controle. 7, autorizado, chama para início de táxi. Decolagem, mantém a ponta de espera. Controle, o Índia November Alpha, corredor forte no meu pé, pronto para o regresso. Índia November Alpha do presente, vou para a rotatória, o ajuste 10012, reporte visual Coral Drama. Na presente proa da rotatória, ciente do ajuste, reportará visual com campo, Índia November Alpha. 3000, Oxa, 6311. Oceaner 6311, desce para 2000 pés, o ajuste na 012, aguardando o vetor final para o localizador. Agora é 2000, aguardando o vetor final, localizador 6311, Oceaner. Tá 3896, confirme estabilizado. No momento estabilizando, 3896. Em posição. É, obrigado. Bono 260, desce para 3000 pés, o ajuste na 012, reduz a 1809. 3000 pés, 1012, reduzindo 180, Bono 260. Oceaner 6311, redução a critério para aproximação. Ciente 6311, número 1 é esse que encontra-se no marcador externo, senhorita. Afirmativo, aeronave da TAM, uma milha para o externo. Afirmativo. Tornou Tango de Abravo. Tango de Abravo, prossiga para Salvador. Não, negativo, é a partir do CIA Aeroporto. Afirmo, solo agora às 40, frequência do solo 2.9, bem-vindo. Muito obrigado, senhor. Romeu, Romeu Lima, decolado agora aos 4.1, controle 6.935, bom voo. Esse pode ser 1.600. Afirmo, 1.600 com referência, Alita. Referência 1.700 pés para o localizador curva esquerda agora, 1.50. 1.700, 1.50, localizador 6.3.1, Oxa, grato. Onde é o bravo controle? Duas vezes a chamar o controle 6.935. Ok, escuta, 3.896, pouso autorizado, 0.90 graus com 12. Pouso autorizado, 0.90. 0. Direita 0.80, gol no 2.60. Romeu, Romeu Lima, prossiga para o controle. Via decolado no acesso, uma direita na saída agora. Romeu, Romeu Lima, acione transponder 5512, modo normal, saída Gole, Val DCT, quando possível ser estimado de pouso, sob a nível de voo 080. Matheus, estimado de pouso aos 25 da próxima, confirmado, subida terra no pé. Sem restrições, não temos nenhum tráfego aproximando no setor sul do aeródromo Romeu, Romeu Lima. Obrigado, tem diretão sem restrições para 080. Pode, 2000, gol no 260. Afirmativo, desça para 2000 pés, o ajuste no 012. 612, 2000, gol no 260. Estabilizou o final, tem o aeroporto à vista, 631. Oceaner 6311, chama torre 18, decimal 6. 6186, graças, senhorita, até daqui a pouco. Romeu, Romeu Lima da presente, vai posição Gole. Confirme para o ideal para o destino. É o Romo 272, o Romeu Lima. É possível da presente conseguir já a pressão visual 65 na Romo 272? O número 3 para decolagem, segue a direita atrás do Força Aérea. O, a turma 1.186, altímetro no 0.12. Foi para o gol 1.397? Foi pro gol no 397, através do portão 4. Afirmativo, copiado então, vai seguir na retaguarda do Força Aérea, vai monitorar a torre em 5.86, quando no ponto de pé. November 909, Tango Tango, para cópia. Confirma o bravo que o aeronave modulou com controle. 896, solo agora aos 4.3, direita 1.219, o solo, livrar, bem-vindo. 1.219, obrigado. O pés, reporte para livrar o setor. Corredor 7, reporte para falar com o aeroporto do setor, passado 20 minutos, bravo 3. Sagaz, acione 5.542 e o controle 1.19.35. November 909, Tango Tango. Autorizado São Paulo, nível 380, decola da direção no zero, curva direita, para Dael, Leda, Sagaz. Transponder 5542, controle 19.35. 909, Tango. Chame para o acionamento. Agora para o acionamento, o 9090. Tá 3896, pousou, livrou na Fox, tá na Alfa. Sim, táxi Alfa e mantém antes da Juliette, o 3896. Alfa antes da Juliette, 3896. Tem um Oceanê agora, seu alinha, agilizando manobras e agora mantém a liberação da pista. Vai alinhar e manter após o Oceanê, 3602. Solo trip 5486 para o táxi, está com 35 a bordo, 3 horas de autonomia alterna da casa. Ok, trip 5486, aguarde para o táxi. Na rotatória, tem o visual da pista. O Índio November Alpha, somente para informação de tráfego, nós temos o... um Robson 44 Tango Índia Brava 510, efetuando pouso ao ele ponto próximo da rotatória. Mantenha 70 ao tráfego. Chame agora a Torre Salvador, frequência 118.6. Vai estar ciente do tráfego, mantendo o nome ao pé, por segurança, o Índia November Alpha, está transferindo para, para a Torre, a 118.60. Deixa um minuto para iniciar a decolagem. Vai chegar, autorizar o gol 1260 com o tráfego. Pegada Bonf, desce inicialmente nível de voo 040. Se quiser pode voar a posição Bonf da presente. 1-4-2-3. Geral, paciente, reporte na rotatória, decepcionante 97. 10. Vou dar passagem ao triplo, depois Juliette, portão 10, 3-2-9-0. Euro 397, prossegue o táxi após o tanque. Solo. Salvador, muito bom dia, 6311. 6311, chame antes da Juliette. O Índia November Alpha está ciente do tráfego, está mantendo 1.000 pés por questão de segurança, está já visual com o campo vertical da rodatória. Uno 260, 080 graus com 3 nós, pouso autorizado. Autorizado, pouso agora no 260. Bordo, 4 horas de autonomia, alternativa com. Ativo o gol no 983, vai dar passagem ao trip, ao ATR. O ATR, à sua frente, após, o senhor vai aguardar, tá ok? Só com o ATR, a passagem agora não, gol no 983. Algum problema de eu decolar com fumaça na frente devido à performance da aeronave? É. Mesmo com a mesma curva e nível superior? Negativo, mantém a parte de pé. Então, fumaça, observando o posto do Boeing agora, da Gol, assim que o tráfego livrar ali, mantém a 10. Esse tem. É o 300 autorizado, tá, é o Leda. Tem condições de voar, é autorizado direto Leda? Autorizado, direto Leda, após Leda, segue Porto Seguro, tá 3602. Direto Leda, após direto Seguro. Obrigado, 3602. 197. November Alpha, 197, livre, pouso autorizado, 130 com 10. Ciente, pouso autorizado para o Índia, November Alpha, na 197. No 260, solo agora os 48, direita, 121, décimo 9, solo livrado, bem-vindo. Obrigado. Na 6311, ingresso Juliette, portão 6 dúzia. Juliette, 6 dúzia, 6311. Fala, bom dia, agora no 260, livrou. No 260, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, 4, gol no 260. O 1983, está autorizado o táxi? Aguarde mais alguns instantes, amigo. O senhor vai aguardar, já com a esquadrilha da fumaça decolando. O senhor é só o número 3, tá ok? Então, como o senhor vai ter que aguardar de toda forma, eu vou dar tchau ao pessoal primeiro. Nossa, decolado de Salvador agora os 50, controle 199.35, vamos. Obrigado. Direita, proa 23. 230 aproximadamente 30 metros. Teve desvio azul 423, reporta ao término. Reportará, 423. Controle cordial, bom dia, é a fumaça. Bom dia, fumaça. Contato radar na decolagem, subnível de voo 190, saída Conde. Muito obrigado, fumaça. Está mudando os planos. A partir da presente, propõe o cancelamento. E seguiremos visual 200 pés na linha do litoral até o nosso destino. Gente, o fumaça 190, correção, fumaça, plano modificado ao 1251. Segue pelo corredor forte, litoral 200 pés. Somente para informação de tráfego, nós temos uma aeronave a 1.000 pés, um Charlie 150, efetuando manobras, afastado 10 milhas agora de Salvador. Fumaça 7. Mandou o Xanetton para cópia Guarulhos. Afirmo. Guarulhos aprovado, nível de voo 360, via para o ISC 50, subida da EL, mantém a rádio da EL, transição Leda, após o fixo subdev, curva direita após a decolagem, 5565 é o código transponder, 119.35 é o controle. Afirmativo, 360, pelo ISC 50, da EL, Leda, curva à direita após a decolagem, 5565, 1935. Só confirmando após Leda, posição bidev. Após Leda, posição bidev. Afirmativo, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Deve, graças. O Recife não está liberando pela Uber 58, não, né, senhorita? Olha, nesse horário, até 15h10, é porque agora teve uma mudança nesses notãs agora, hoje que é domingo, né, a partir das, até as 15h10 está podendo voar pela Uber 58, mas aí o senhor tem que fazer o CHG. Eu solicitei lá para o despacho de empresa, eu vou solicitar novamente, se a senhora puder tentar coordenar com o centro, que justamente eu estava vendo o notar, a senhora, poxa, ajudaria bastante. Eu não sei se é a possibilidade, mas eu também vou contactar o DOV da empresa. Se já fizer a CHG e eu já ligo para o pessoal da IES, ele já me passou aqui automaticamente, já coordeno com o centro. Também o ponto de espera do aeroplano. Entre o trip, mantém o ponto de espera. Gente, então mantenha o 1.500 pés do Bravo Kilo Whisky. Lateral 1.500 pés, Bravo Kilo Whisky, Bravo. Controle, bom dia, Gono 0-4, 216 para 150, centro da Maita. Gono 0-4, bom dia, sendo identificação, autorizada a chegada a Mari, desce ao nível de voo 050. Mari, desce para o nível 050, voo 1-0-4. Olá, Gono 0. Trip 5489, após rolagem do Boeing, ali mantém. Todos. 489, após rolagem do Boeing, ali mantém, ao 90. Tá, aos 1454. Aquilo para o lançamento? Qual o nível desejado para a subida? Suba nível de voo 100, Juliette Quebec, aquilo setor Whisky da ilha de Itaparica. Reporte pronto para o lançamento. Tem um ponto de espera. Mantendo o voo 193. 1500 pés, um Charlie 150, o senhor tem condições de subir para 2500 e depois descer para 1500 pés? Senhor ativo, poderia... Ok, 2500 e depois 1500. Estimativa iniciando agora 2500. Gente, 1109, ajuste 1012, o tráfego informado está na posição de 11 horas, 8 milhas, num rumo sul, a 1500 pés, um Charlie 150. Estimativa, qual o tipo de voo da aeronave? A aeronave, ela tem um procedimento que ela se afasta em torno de 10 a 20 milhas de Salvador, fazendo voo visual e manobras. Afirmativo. Já 2000 agora e atingindo 2500 agora, 11. Tá 3602, chame Recife no 260, alternando 133, decimal 25. 02, controle. 25, 3602. Azul 4235. Você escuta, prossiga. Você tem condições de voar Duna da presente? Prossiga. Por gentileza, senhora, haveria possibilidade de informar a provável saída utilizada para Guarulhos? No 983, observando o trip iniciando a decolagem, ali mantém a poste. Ali mantendo a zero, no 983. 0196. Grato. Subida da El, transição Leda, após o fixo CRAT. Charlie Romeo Alfa, Tango Eco. Tá ok. Da El, Leda. Muito obrigado. 380. Saída da El, Leda Bridge. Da El, Leda Bridge, com o nosso 397. Romeu Lima, seguinte, aguarde para transferência de comunicações, mantendo-se em condições visuais. Sigo 486, decolado agora aos 56, 4557, 1 bom voo. 1935, obrigado. O Massa, controle Salvador. O senhor está a 2,4 milhas agora de Salvador, já livrou a nossa CTR. Ao passar o limite da terminal Salvador, na através da posição Conde, chame o controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. Controle... Bom dia, trip 5486, decolado na sua escuta. Trip 5486, contato radar na decolagem, suba nível de voo 200, saída Momo Albo DCT. Momo Albo DCT, 5486, obrigado. Romeu Lima, agora sim, chame Recife no 260, alternando 133, decimal 25. Romeu Lima, controle. Romeu Lima, controle. Nossa 09, controle. Prossiga. O tráfego informado já ultrapassado, agora na posição de 5 horas e 5 milhas. O senhor está autorizado a descer para 1500 pés, o ajuste 1012. E 2 sentado, descendo para 1500 pés, ó. Grato. O azul 4235 está voando Duna, ok? Afirmativa, azul 4235 desce para 2000 pés, o ajuste 1012, livre ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, voando Duna, reportará estabilizado, 4235. Zero nosso controle. Prossiga. Somente para informação, o tráfego da fumaça segue à sua frente numa altitude de 200 pés.